boa noite, sejam bem-vindos ao Independência Sonora desta semana, que é dedicado na íntegra à nova música nacional. E para começar, escolhi os Dalva com o novo single Fresco Ball. Fiquem desse lado, que são muito bem-vindos. Sons iniciais da edição mensal do Independência Sonora, dedicada à nova música nacional, com a Fresco Ball dos Dalva, Os Mau e o single Safari Entrepreneur, e ainda Here Now, Radio Edit dos Andy Code. Continuamos com a Darling dos Los Waves. Roll me up inside. I called your name, I called you fate, but me more than fire. And I'm so strange. We are the kings and queens of hearts. Is that the world on fire? Novas portuguesas que destacamos esta semana. Ao longe, Los Waves tocaram a Darlene, no meio Shana Matters, dos Hits, e ainda The Interzone, com Lose Against Time. Partimos agora para a última sequência do Independência Sonora desta semana, com O Tempo de Espera, do Pedro Lucas. Depois vou estar à conversa com os Only Nothing, que foram os convidados da 18ª edição da Sheriffs e Cowboys. Olhas para o passeio, ah menina, os novos montam o recreio. Menina, ao chegares ao parapeito, ah menina, esquina, as flores vestem-se a preceito. Amiga, vais ficar só pela janela. Amiga, a pomba branca lá vai ela. Amiga, vais ficar sempre a sorrir. Amiga, assim nem vai dar para dormir. És dura do mar o leão, fria frente a frente à fera. Mas para quanto esse coração? Para que tanto tempo à espera? Tantos anos à janela, sempre linda, querida Vera. Para quanto esse coração? Para que tanto? Morena, a gente campo alegre fora. Ah, morena, há quem espere mais de uma hora. Morena, enche quase o jardim. Ah, morena, olha que não é para me ver a mim. Amor, se a rua nunca te vai ver, amor, de que é que andas a viver? Amor, e quando a morte chegar? Amor, é aqui que te vai encontrar. És dura do mar o leão, fria frente a frente à fera. Mas para quando esse coração? Para que tanto tempo à espera? Tantos anos à janela, sempre linda, querida Vera. Para que quando esse coração? Para que tanto tempo à espera? Change my way, 'cause if I die, yeah, tomorrow tardes, tardes, tardes, tardes. Yes, for white nights. Yes, for white nights. White nights. I hope you know the kind of lines. We'll be right back. sequência final do Independência Sonora desta semana, na companhia do Pedro Lucas, com a música Tempo de Espera, que encontrou no livro e disco Águas Livres. Também os The Underdogs passaram por cá para apresentar o novo álbum Blame It All on Jazz. Através do single White Nights, ouvimos ainda Dark Souls dos King Kong e no final La Flag com Zenith. Agora vou estar à conversa com os Holy Nothing, que tocaram no passado sábado no Espaço 14, a convite da Sheriffs e Cowboys. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite, e em facebook.com/independenciasonora. Olá, Holy Nothing, bem-vindos ao Independência Sonora. Viva. É um prazer enorme ter-vos cá. Para nós também. Olha, para começar, contem-nos como foi o início dos Holy Nothing. Olha, nós começamos à distância. Eu estava no Chile, o Pedro estava na Holanda e o Nelson no Porto. E já tínhamos falado antes em fazer um projeto ligado à eletrónica, não sabíamos muito bem para onde é que íamos levar a coisa, mas curiosamente foi só quando nos afastamos que começamos a trabalhar. E começou tudo muito, pá, tudo muito ligado ao computador e ficheiros enviados por Dropbox e afins. Uhum. E então, sim, acho que eram coisas que íamos fazendo de forma muito individual, portanto, à distância, gravadas a maior parte em casa. Eu também cheguei a gravar algumas coisas em alguns estúdios de amigos lá no Chile, ou pela mesma coisa na Holanda, mas sempre coisas muito, ainda muito afastadas, muito rudimentares. E a ideia foi quando nos encontramos de novo no Porto, já tínhamos um espólio de ideias para começar a trabalhar, ainda um bocado dispersas. E a cena fixa é que depois percebemos que ao passar isso para a sala de ensaio, o projeto transformou-se completamente. Uma coisa que era muito ligada, lá está, ao computador, ao digital, a uma eletrónica se calhar mais, eu diria, mais limpa, ao que trabalho geek. uma estética muito mais suja e muito mais ligada, à banda mesmo do que propriamente a uma estética que estamos mais habituados a ver, a produtores que trabalham mais sozinhos, pronto. E acho que essa foi a primeira grande transformação que houve, foi quando nós, e acho que acho que é o início oficial dos Holy Nothing, é quando voltamos todos ao Porto e começamos todos a trabalhar juntos na sala de ensaio. Ok. Editaram recentemente o vosso primeiro EP, Boundaries. Para quem ainda não conhece, o que devem dizer acerca deste vosso trabalho? Pá, o EP, apesar deste projeto já teve edições não físicas, edições do ano passado, dois singles, a Given Up e a Nothing Is Fun. Este EP é a marcação do início deste projeto, ou seja, este timbrião está a crescer agora e está-se a afirmar as barreiras e as fronteiras quase sonoras e também visuais do projeto. Daí vem o nome, não é? O EP, o Boundaries, é para nós também muito a definição do que é o projeto. São quatro músicas, foi uma opção de tentar não esvaiar demasiada informação já no início. Temos quatro músicas para montar, sim, e montar um bocadinho aquela sonoridade, de principalmente definir uma imagem do projeto agora. Querem contar como chegam ao género de música que produzem? Em termos de processo, de produção, sim, composição, sim. As coisas são sempre muito inesperadas, percebes? Ou seja, há processos de trabalho definidos. Obviamente que há cadências diferentes de quem é que compõe as ideias iniciais, mas é tudo muito inesperado e é bom como nós não conseguimos explicar isso e de forma muito simples cada pessoa vai percebendo muito bem de que forma vai ocupando espaço na música. Ou seja, por exemplo, eu faço uma base rítmica com alguns samples sintetizadores na Groovebox, que é uma das máquinas que agora andamos a usar, e eu sei logo à partida que não preciso de pensar que linhas o Samuel vai fazer ou que linhas o Nelson vai fazer, porque as coisas são complementadas e o pessoal já se vai dirigir para a máquina certa no momento certo, por isso. Eu acho que o mais porreiro neste processo é que nós chegamos à nossa sala de ensaio e em vez de termos uma bateria, um baixo e uma guitarra, temos um baixo, uma guitarra, temos 10 sintetizadores, temos samplers, temos caixas de ritmo, temos computador, portanto, acaba por haver uma quantidade de material enorme que faz com que o processo não possa ser completamente estrito e definido. Claro. É quase muito mais experimental, é chegar lá e começar a mexer naquilo tudo e ver o que sai. Nunca é assim uma coisa já muito pré-definida. Ok. A produção deste EP esteve entregue ao Rui Maia, um dos mais ativistas do cenário dançante português. Uhum. O som final deste disco, deste EP, fica muito adverso ao seu trabalho? Absolutamente. O Rui tem sido muito importante num bocadinho na própria definição destas fronteiras que eu estava a falar. O Rui, a própria produção e a forma como o Rui vai entrando neste tipo de depurar dos temas, porque para nós a produção passa também muito para nos ajudar a chegar a um certo nível de equalização e de qualidade de mistura, que nós a partir de como trabalhamos muito numa base caseira, nesta base e buscando a perfeição aos pouquinhos, o Rui ajudou-nos muito a chegarmos a esse nível de balanceamento, as equalizações. É importante referir aqui o Rui, que ele percebeu muito bem, por exemplo, a imagem deste EP. Muito bem. E aconteceu uma coisa interessante, que as misturas também nós temos muito o pessoal do e-transfer e da Dropbox e a mistura aqui aconteceu também por partilhas de pré-misturas que o Rui ia fazendo e ia-nos enviando SoundCloud e nós íamos ouvindo, e foi interessante como com poucas palavras as coisas foram acontecendo naturalmente e o Rui foi chegando lá sem nós termos que dizer praticamente nada. Que bom. Eu acho que uma das coisas também muito importantes em relação ao Rui foi, no fundo, termos alguém com a experiência dele a trabalhar connosco, que nós, no fundo, acabamos por ser um bocado perigosos às vezes, que é, temos pouca experiência e queremos fazer as coisas, ainda tendo pouca experiência, de uma forma muito pessoal. Ou seja, este EP, houve algumas coisas que foram gravadas no estúdio do Carlos Matos, que é o nosso técnico de som, mas a grande maioria do EP foi gravada em casa, por nós, no sótão do Nelson, com uma placa de som que não é propriamente recomendável. mas nós quisemos fazer isso, nem foi aquela coisa foi aquela coisa de queremos estar sozinhos e termos tempo para fazer as coisas como queríamos, podermos alterar, podermos experimentar, e o resultado aí acaba por ser muito mais pessoal, e acho que é muito mais fácil depois conseguir chegar a uma sonoridade mais própria, mais acho que a impressão que aconteceu, por exemplo, nós começamos ao contrário, que nós começamos no ano passado a gravar na Meio Fumado e voltámos para o sótão do Nelson, e o processo inverso foi muito enriquecedor, ganhamos imenso com isso. Nesse processo é mesmo importante ter alguém como o Rui, claro, para, no fundo, pegarem material que se calhar não está gravado da melhor forma possível e depois conseguir trabalhá-lo, por exemplo, não é? Ou para nos pôr alguns limites, sim, é isso. Boa. Para quem ainda não vos conhece e nunca viu um concerto vosso, como é que funciona o vosso trabalho ao vivo? O nosso projeto é um projeto assumidamente audiovisual. Visual, né? Nós temos projeções live e as projeções imenso. Nós temos um quarto elemento, que costumamos dizer que é o quarto elemento da banda, que é o Bruno Albuquerque. É um designer que trabalha connosco em toda a parte gráfica e visual. Os visuals da banda são todos feitos por ele. Então é um conjunto de uma espécie de vídeo contínuo montado, em que é projetado durante todo o concerto. E depois, em termos... há uma coisa diferente que nós conseguimos trabalhar com a questão da imagem, que é a questão das sincronias, que falamos muito, e há muito ali de que forma é que as imagens que são feitas para o concerto vertem, por exemplo, no próprio grafismo do EP, não é? Os GIFs que nós dissemos que no início montávamos com o Bruno, de alguma forma o pessoal, quando pegar no disco, vai perceber que o GIF está lá, aquela brincadeira do acetato. Acho que a malta vai curtir. Está muito bem sacado isso. Como é que tem sido o feedback do público em relação à vossa EP e aos concertos que têm dado? Eu acho que finalmente conseguimos levar, ou começar a levar, a coisa para onde nós queríamos, que é, no fundo, ter um concerto que funciona muito mais em ambiente quase de club, que não é uma coisa de ficar tanto a ver, e é uma coisa de ficar mais a dançar. Eu acho que esse objetivo está a começar a ser cumprido. Portanto, estamos a tentar montar um concerto que seja enérgico, apesar da parte visual, que ainda há muito pessoal que se concentra nessa parte, claro, e esquece um bocado a parte de sonora, quase. Ou seja, acho que há pessoal que às vezes se esquece de estar ali uma banda a tocar e fica um bocado focado nos vídeos. Eu percebo porque é também. Mas eu acho que é um bocado estas duas vertentes. Por um lado, a parte club, mais dançável, e ao mesmo tempo a parte do visual, queremos sempre, no fundo, queremos sempre que acompanhe o espetáculo ao vivo. E, eu acho que a particularidade disto é que queremos esse ambiente de club, mas no fundo não funciona da mesma forma que um DJ set ou que um produtor com duas ou três máquinas. A coisa é muito mais tocada ao vivo, portanto é uma desmontar coisa ao mesmo acaba por ser muito orgânica. Para terminar, qual é a coisa mais importante que alguém pode dizer acerca da vossa música? Coisa mais importante? Pá, que gostam. Que a música é espetacular. Isso foi a resposta fácil, foi péssimo. Deixa-me isso. Pensar, foi muito mal. Que a vossa música dá para dançar, não é? Que se dança bem ao som da vossa música. Acho que a coisa mais interessante que me disseram acerca da nossa música é quando a malta percebe a vertente um bocado bipolar e às vezes eu costumo dizer um bocado esquizofrénica da forma que nós compomos a imagem da música, que é, nós temos uma vertente muito dançável, muito ultra quase alegre, às vezes um bocadinho irónica, mas é muito interessante como o pessoal consegue desconstruir isso e perceber a base mais densa e mais negra do projeto, ou seja, ali essa bipolaridade. É fixe quando o pessoal consegue desconstruir isso. Não é normal. Ainda não me disseram e se calhar agora vão começar a dizer mais vezes, mas não, era uma coisa engraçada. Era perceber que realmente a mensagem passou, percebes? Dever cumprido, não é? Sim. Pronto, olhem, estamos a terminar. Muito obrigado por terem estado cá. Obrigado. Desejo-vos muito sucesso para vocês. Obrigado.